André Cedês, o moral de Bicoara. Eita, moresta. Oh, passa ali, popopô. Isso é bandido, gato, preto. Calma aí, marimoto. Vem, marimoto, vai, marimoto. Novinha, que transa bolado. Hoje eu vou machucar tua xereco, novinha. Que transa bolado. Hoje eu vou machucar tua xereco, gato, preto. É moleque ousado. É machucado de tcheco. DJ Pepe é moleque ousado. É machucado de tcheco. Eu vou ser preso toda vez com a machucação, a xereca. Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua. Eu ia tá fudido, eu ia pegar prisão perpétua. Tá bom, fica a música pra você lá, vá. Eu ia tá fudido, eu ia pegar. Ai, ui que maravilha, vagabundo de belo. Joga a tarde, menina. Ui que maravilha, vagabundo de belo. Chama de piranha, chama de amor. Eu vou jogar sujo se você me indicar. Chama de piranha, chama de amor. Eu vou jogar sujo se você me indicar. Chama de piranha, chama de amor. Eu vou jogar sujo se você me indicar. Pronto, o cabo já tá irado porque faltou o papaconha no estúdio por causa do fumaça. O menino não quer deixar o cabo cantar. Deu caralho, boca de véia. Bora, meu parceiro Neto Raia, alô Muniz e Porto JL. Paredinha, mete, paredão da graxa, GD da mídia. Novinha, que transa bolado. Hoje eu vou machucar tua xereco, novinha. Que transa bolado. Hoje eu vou machucar tua xereco. Peppa Mills, que é bicho rim. É machucado de tcheco. Gato preto é moleque ousado. É machucado de tcheco. Eu não tô machucando nem mosquito. Machucação a xereco. Eu ia tá fudido, ia pegar prisão perpétua. Eu ia tá fudido, ia pegar prisão perpétua. Eu ia tá fudido, ia pegar. Ai, ui que maravilha, vagabundo de belo. Ai, ui que maravilha, vagabundo de belo. Chama de piranha, chama de amor. Eu vou jogar sujo se você me indicar. Chama de piranha, chama de amor. Eu vou jogar sujo se você me indicar. Chama de piranha, chama de amor. Eu vou jogar sujo se você me indicar. Mandar aqui um abraço pra minhas páginas que divulgam o bom do Gato Preto aqui. É o Piseiro Cariri, Corte Vídeos, o Capoeira, Vídeos Musicais e o Músico Online, viu? Essa aqui é sucesso, Bonde do Gato Preto, MC Teuzinho e MC Lina. Só de passar aqui, vai levar uma cipuara na orelha.